조명식 마음 눈물도 있대. 갑니다. Que maravilha os tempos quando vivi na minha aldeia junto com meu povo felicidade e sempre pensando se haverá um dia para viver outra vez tanta alegria. Quando a luz se apaga, meu coração se enxuga. Penso ao meu destino, sobre o meu caminho e sempre esperando a chegada na minha terra para viver outra vez tanta alegria. Que superou o sofrimento na espera de um dia melhor e fez das suas lágrimas cantos de esperança. Irmãos do meu povo, unidos venceremos. Que nos levaram nas costas, na miséria e no poeira, no medo e na fome. Lembro-me do vosso carinho e na estive na minha vida. Mamães do meu povo, sejam benditas. Estive na minha vida, mamães do meu povo, sejam benditas.